não impediu. O sonhador voa bem alto, descarregou toda sua inveja em dois maços de caldo entre os dez. Mas não chegou pelo seu tom, envergonhou quem lhe falava que sonhar é muito bom. Não foi seu não que me fez não escrever, não foi sua mão que apagou os versos de Shakespeare, Luther King. Sonhava lá no passado, no memorial de Lincoln, vi seu sonho realizado. Naomi Campbell desfila nas passarelas, desfruta a liberdade que lutou Nelson Mandela. Vai estrela, a peça mais importante, não seja da sua história um mero coadjuvante a todo instante. Os querem te ver feliz, motrapilho sem brilho, tipo pintura sem verniz. Tenha fé pras montanhas se moverem, tenha fé pros que perderam, um dia eles vencerem e conhecerem o prazer da taça erguida, se morrerem ter consigo que a missão foi bem cumprida. A sua vida faz diferença por aqui, quero ouvir você dizer, eu consegui.